trombetas tocando pra anunciar que o povo do Senhor estava pronto pra lutar. Santidade ao Senhor nos dará. Escolhido de Deus, sou o sucessor do grande Moisés. Com meus olhos vi o mar se abrir. Meu nome é Josué. Obedeci o comandante da tropa do Senhor. Sete vezes rodeei ao redor de Jericó. E ao toque da trombeta ordenei ao povo. Todos gritem.